Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Hey! Lá em cima está o tiro-liro-liro, cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Hey! Juntaram-se os dois na esquina a tocar a concertina e a dançar o solidó. Está um rico muito rico, cá embaixo está um pobre muito pobre. Lá em cima está um rico muito rico, cá embaixo está um pobre muito pobre. O rico põe a mão na algibeira, segura bem a carteira e não há quem o manobre. Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto de ter o pé de arco, de cadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Lá em cima está aquele que trabalha, cá embaixo está aquele que não. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Coitado daquele que trabalha e na vida se atrapalha para sustentar malandrão. Lá em cima o João tem carro novo, cá embaixo carro velho tem Cristina. Carro novo encostado, sem dinheiro para gasolina. Velho anda sempre atrapado, carro novo encostado, sem dinheiro para gasolina. Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto de ter um velho e cadeira que acabado, fico lá com a madeira. Há um governo que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Em cima há um governo que tem tudo, cá embaixo um povo que não tem nada. Deve ser um governo que é absurdo, um galhado e barrigudo que precisa de uma enxada. Deve ser um governo que é absurdo, um galhado e barrigudo que precisa de uma enxada. Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto de ter um barriaco, brincadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto de ter o derriaco, brincadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Gosto muito deste nosso tiro-liro, gosto muito desta nossa brincadeira. Tiro-liro, gosto de ter o derriaco, brincadeira, que cavaco, fico lá com a madeira. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui todas as semanas a levar até si mais uma hora repleta de boa música e muita alegria, tudo isto feito aqui em Portugal. Música portuguesa, com certeza. Então, demos início a este programa com o tiro-liro à moda do Jorge Ferreira. Ele diz que gosta muito daquele tiro-liro e eu também gosto, e por isso levei até si esta música extraída do álbum mais recente dele, 2012. Então agora vamos continuando. Vamos continuar com música nova, música de 2012. Vamos ficar com uma música da Joana, O Nosso Amor É Grande. É, é assim tão grande. Ainda bem então, pronto. Depois vamos ficar com A Horta da Tia Maria,

agrelo comer. Eu já não sei o que fazer para o agrelo desabrochar. Já falei com a tia Maria para a mangueira ela usar, e disse-me logo que sim, pois não tem nada a temer. Pode ser que com jeitinho possa um dia o grelo comer. Eu já não sei o que fazer para o grelo desabrochar. Já falei com a tia Maria para a mangueira ela usar, e disse-me logo que sim, pois não tem nada a temer. Pode ser que com jeitinho possa um dia o grelo comer. E agora vamos então acalmar um bocadinho no ritmo e vamos ficar com a voz de Diogo Rafael, Eu Vou-Me Perder Contigo. Será que me vou perder assim mesmo contigo? Não, não. Eu sou um rapaz bem ajuizado e por isso não me vou perder, porque até uso GPS. Então vamos depois dar um pulinho e ficar com a voz, para além do Diogo Rafael, do Cássio, Completamente Louco Não Estou Nada. De jamais, em tempo algum, estarei louco. Este senhor da música, este Cássio, o homem, um homem da televisão que já tem um grande historial na vida artística e de suas origens algarvias, estando a residir em Lisboa. Por isso, também aconselho todos a procurar o seu trabalho, porque merece e tem qualidade vocal. Por isso, precisa do nosso apoio e precisa também de ser divulgado. Então vamos ficar com estas duas vozes. Diogo Rafael, também uma grande voz, precisa de ser apoiado. E depois, Cássio, Completamente Louco. Então, vamos à música, claro. Meus olhos brilham quando te vejo, passa a noite inteira para mim. Teu corpo lindo é o meu desejo. Ai, ai, ai, ai, vem comigo, vem dançar. Ai, ai, ai, ai, e depois vamos amar. Vamos ficar bem juntinhos até jeito. Me seduz e me faz explodir. Vem ficar comigo no meu peito. Ai, ai, ai, ai, vem comigo, vem dançar. Ai, ai, ai, ai, e depois vamos amar. Vamos ficar bem juntinhos até o amanhã. mais vamos amar. Vamos ficar bem juntinhos até o amanhecer. Acordada a noite inteira, não te vais arrepender. Ai, ai, ai, ai, vem comigo, vem dançar. Ai, ai, ai, ai, e depois vamos amar. Magnífica esta balada, abra o coração e deixe-se levar. Cássio, completamente louco. Tu foste o sonho a que eu me entreguei, foste o mar em que eu naveguei. Uma nuvem solta no vento, a estrela do meu firmamento. Mesmo que eu queira mudar, penso em ti, não consigo pensar em mais ninguém. Louco, sou louco por ti. Eu sou louco por te amar. Assim, oh, louco, sou louco por ti, porque também tu és louca por mim. Tens uma estranha forma de amar, deixas o amor acabar para recomeçarmos a vida, voltando ao ponto de partida. E eu não consigo ficar indiferente e deixar de te amar a ti também. Louco, sou louco por ti. Eu sou louco por te amar assim. Linda, sem dúvida, esta balada de Cássio, completamente louco. Então, vamos continuar a nossa romaria, a nossa peregrinação pela música portuguesa. E agora vamos ficar com Miquel Carreira, Podem Passar Mil Anos. E depois Miguel e André, Não Me Deixes Ficar Só. Então, vamos a mais duas músicas calmas e depois vem uma música também recente, nova e muito bonita. Uma música que, ou melhor, uma canção em forma de oração, mas tem que ficar por aí e aguardar, ok? Então, até já. Vamos, Miquel Carreira, Miguel e André, mais duas aqui na sua rádio, no seu programa Portugal Musical. Sou Leandro Amador e todas as semanas estou aqui para lhe dar música e levar até si, até ao seu coração, muita melodia. A saudade anda solta. Eu assumo, fui infiel ao trair teu coração, mas eu juro que te amo e só peço teu perdão.

posso gritar, implorar por tudo para ficares aqui. Nada muda, nada tens o adeus em ti. Vais mesmo partir e eu vou ficar perdido. Que vai ser de mim quando eu acordar em cada madrugada? Procurar um beijo e não encontrar nada. Apenas saudade por dentro e por fora. Que vai ser de mim quando adormecer sem ter o teu carinho? Procurar teu corpo e ver que estou sozinho. Vai ser de mim quando tu fores embora. Ora, deixe de fazer tudo, pare durante um bocadinho, 5 minutos do seu tempo. Não é pedir muito, simplesmente 5 minutos da sua vida, não custa nada. E por isso, vamos agora para todos e vamos juntos orar com o Kit Carlos. É esta uma das grandes novidades que hoje eu levo até si. Uma música extraída do seu mais recente trabalho, na qual eu extraí a música Oração. Uma música em jeito de melodia, certamente que você vai abrir o coração e vai se deixar levar por estes acordes melódicos, vai abrir o seu coração, deixar-se levar pela fé, e vamos todos refletir um bocadinho nas questões problemáticas na qual são referenciadas nesta música. São as realidades do nosso mundo cotidiano, são as realidades em que estamos envolvidos nos dias de hoje. Pequenas discriminações, pequenos olhares de discriminação nos afetam nos dias de hoje. Por isso, vamos todos agora ficar com Kit Carlos e a sua Oração, uma música fantástica mesmo. Palavras para quê? Para nada. Simplesmente vai ouvir e vai concordar comigo. As crianças cada tanto vivem a vida a sofrer, sofrem do ódio da guerra, não sabem o que é viver. Não te esqueças, ó Senhor, das que vivem sem pão, das que vivem sem amor. Vela por elas, Senhor, coitadas em aflição. Pai moço e Ave, Ave Maria, e a oração de todos nós, a qualquer hora do dia, Senhor, Senhor, escuta a nossa voz. Lembra-te dos mais velhos, daqueles que sem ter sorte passam a vida sozinhos, à espera da própria morte. Toda a gente os deixa sós, seja lá pelo que for. Velhinhos seremos nós, Senhor, escuta a nossa voz, vela por eles, Senhor. Pai nosso e Ave, Ave Maria, e a oração de todos nós, a qualquer hora do dia, Senhor, Senhor, escuta a nossa voz. E aquele deficiente que sem ver ou sem andar quer ser como toda a gente, mas ninguém o quer deixar. Muitos o olham de lado, fazem-no viver em dor. Sente-se um pobre coitado, também marginalizado. Vela por ele, Senhor. Pai nosso e Ave, Ave Maria, e a oração de todos nós, a qualquer hora do dia, Senhor, Senhor, escuta a nossa voz. Olha por ele, Senhor, todos precisam de ti, todos querem é amor. Olha por ele, Senhor, olha para mim aqui. Pai nosso e Ave, Ave Maria, e a oração de todos nós, a qualquer hora do dia, Senhor, Senhor, escuta a nossa voz. Pai nosso e Ave, Ave Maria, e a oração de todos nós, a qualquer hora do dia, Senhor, Senhor, escuta a nossa voz. Senhor, escuta a nossa voz. Senhor, escuta a nossa voz. Sem dúvida alguma, uma música sensacional, não é? Então, por que não comprar e adquirir o CD deste magnífico intérprete desta música? Se por acaso não encontrar o CD, pode entrar em contacto comigo e de alguma forma lhe farei chegar esse mesmo CD às suas mãos. E para isso, terá que enviar então um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. E se por acaso quiser contratar, por que não também? Eu farei chegar a sua solicitação até ele. Então, agora vamos continuar com mais música alegre e bem disposta. Vamos ficar com Emmanuel, Baby, és uma bomba. Depois, José Malhoa com o Baile das Mulheres, Girls Power. Então, fica aí. Fique na nossa companhia, porque de certo não se vai arrepender. Aí vem a bomba então do Emmanuel. Love me, baby, na na na na na na na na. Love me, baby, na na na na na na na na. Das mulheres não há respeito nenhum. Ai, ai, ai, elas encostam-se a mim. Neste baile das mulheres, todo homem canta assim. Ratatatatatatá. Tu. Não há respeito nenhum. Não há respeito nenhum. Ratatatatatatá. Tu. Apalparam o bumbum. Apalparam o bumbum. Balada e eu cavo nesse nesse bailão, onde a mulher é que manda e só ela põe a mão. Nessa festa vale tudo, a rainha e a mulher. Solteiro, casado ou viúvo, todo canta com prazer. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Hear the power on the floor, everybody say yeah, yeah. Every man and every boy. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Move to the left, move to the right. Then make a scream. A palpar o meu bumbum. Neste baile das mulheres não há respeito nenhum. Ai, elas encostam-se a mim. Neste baile das mulheres todo homem canta assim. Ratatatatatatá. Tu. Não há respeito nenhum. Não há respeito nenhum. Ratatatatatatá. Tu. A palpar o meu bumbum. A palpar o meu bumbum. De balada eu cabo nesse bailão, onde a mulher é que manda e só ela põe a mão. E vale tudo, a rainha e a mulher, solta, casado ou viúvo, tudo canta com prazer. Girl power on the floor, everybody say yeah, every man and every boy. Neste baile das mulheres não há respeito nenhum. Ai, elas encostam-se a mim. Neste baile das mulheres todo homem canta assim. Ratatatatatatá. Tu. Não há respeito nenhum. Não há respeito nenhum. Ratatatatatatá. Tu. Apalparam o bumbum. Apalparam o bumbum. E é assim que nós estamos a caminhar a passos largos para o final de mais uma hora de Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e todas as semanas estou aqui a levar até si uma hora repleta de boa música feita em Portugal. Então agora vamos ficar com a Marily, Dança Gatinho. Depois deste baile das mulheres, teremos mesmo que continuar então na dança. E então, por que não ficarmos com a música da Marily? Hoje eu fui